nasceu num barco pesqueiro, pescava desde menino. Mestre das águas proeiro do litoral nordestino. Em roda de jangadeiro deixou seu nome Quirino. Quem vive em chão de saveiro é o chão do mar seu destino. Foi isso que deu-se um dia, cação virou seu veleiro. Foi luta de valentia do peixe contra o barqueiro. Sangue, suor, maresia, o ar ficou com esse cheiro. Subia a água e batia, tudo sumiu no aguaceiro. Houve arrastão na Bahia do quebra-mar à costeira. Do fundo nada surgia, só da jangada madeira. As moças em romaria puxavam reza pra ir. No fim do sétimo dia fez-se a oração derradeira. A sua história foi bela, virou cordel seu destino. Tem nome em pano de vela, verso em chegança e divino. Mais uma moça donzela teve depois um menino. A cara do filho dela era de novo.